crescenti, é hora de acordar. Tem construir a igreja, Francisco está esperando. Vamos, juventude, temos que caminhar de um jeito diferente, a gente sempre chega lá. Juventude franciscana, alegria está no ar. Coração não se engana, é um jeito novo de evangelizar. Juventude franciscana, alegria está no ar. Coração não se engana, é um jeito novo de evangelizar. Usa tua voz, também teu coração, unidos nessa prece seremos sempre mais irmãos. Vamos mudar por esse medo de errar. Felicidade tem que neste mundo sabe amar. Juventude franciscana, sei que amanhã virá, ressurgirá um novo do jeito que Deus proverá. Tenho tal certeza, sou Francisco Ariano, coração apaixonado, buscando o jeito de amar. Juventude